Por unanimidade, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos declaratórios interpostos pela defesa do ex-governador Eduardo Azeredo, no caso conhecido como Mensalão Tucano. Além disso, por maioria, os desembargadores determinaram a expedição imediata do mandado de prisão. A decisão coincide com o que foi defendido pelo Ministério Público de Minas Gerais, a rejeição dos embargos e o início imediato do cumprimento da pena. No dia 24 de abril, a 5ª Câmara Criminal confirmou por 3-2 a condenação do ex-governador de Minas. Foram mantidas as penas de 20 anos e um mês de reclusão e multa, fixadas em agosto de 2017. No julgamento, também foi mantido o entendimento de que a expedição do mandado de prisão deveria ocorrer após o trânsito em julgado do processo em segunda instância. A defesa de Azeredo, então, interpôs embargos de declaração em busca da nulidade da sentença. O procurador de justiça, Evandro Senra Delgado, comenta o resultado do julgamento. O ex-governador ele teve todo o seu direito de defesa respeitado. Ele teve o processo, teve o início do processo no Supremo Tribunal Federal, a corte, a maior corte, a Corte Suprema no que se refere a garantias constitucionais. Todos os direitos, todo o direito de garantia de defesa dele foi respeitado. Após o trâmite de toda a instrução probatória no Supremo Tribunal Federal, o ex-governador entendeu por bem, como deputado federal, renunciar ao mandato. E o procedimento veio à primeira instância. Ele foi condenado na primeira instância e essa condenação foi confirmada hoje no último recurso que ele tinha direito aqui na segunda instância, que seria os embargos de declaração, os embargos declaratórios. Então, entendemos nós que, até mesmo em consonância à recente determinação do Supremo Tribunal Federal, esgotados todos os recursos referentes à primeira e segunda instâncias, ele tem que cumprir a pena. Ele está na hora agora da expedição do mandado de prisão e o ex-governador cumprir a pena. De acordo com as provas coletadas pelo MP, o ex-governador foi o principal beneficiário de um esquema de desvio de recursos do governo mineiro, operado pelo empresário Marcos Valério de Souza para financiar a campanha à reeleição em 1998. Conforme a denúncia, Azeredo determinou que empresas públicas repassassem valores superfaturados em supostas cotas de patrocínio de eventos esportivos. Segundo a denúncia, foram desviados R$1,5 milhão de reais em cada uma das empresas e recursos públicos para arcar com custos do Enduro Internacional da Independência. A denúncia destaca ainda que recursos públicos desviados da Copasa, da Comig e do Benge foram direcionados às empresas do publicitário Marcos Valério e de seus sócios e posteriormente utilizados para quitar empréstimos bancários fictícios tomados por elas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.